morte clara, a vida é uma rua. Não a consigo cantar, eu não a quero guardar. Não a posso matar e não a faço esperar. Eu vou deixá-la subir, abrir caminho e seguir. Nova revolução, do caos virá a razão. Sejam bem-vindos aos dias de raiva. Sejam bem-vindos aos dias de raiva. Sejam bem-vindos aos dias de raiva. Sejam bem-vindos aos dias de raiva. Sejam bem-vindos aos dias de raiva. Sejam bem-vindos aos dias de raiva. Sejam bem-vindos aos dias de raiva. Sejam bem-vindos. Na bruteza extrema da música e da palavra, vamos despojar-nos de tudo aquilo que é supérfluo. Concentremos-nos apenas na força da energia pura, rápida, curta, sem vírgulas. Sejam bem-vindos aos dias de raiva.